distância entre o mar e céus existem sons. Perto é o lugar que permanece, e entre as ruas do teu coração existe alguém que mora aí dentro de você. Tudo é quase sempre nada em termos, quando não há ideal pra conseguir. Nada é quase sempre tudo em sobras, e em teus olhos vejo a luz do céu que é pra valer. E mora aí dentro de você, que é pra valer. E mora aí dentro de você, que é pra valer. É pra valer.